Quem tem sorte é sorteiro, moçada! Sertanejo vai bombar, eu quero ver. Eu vou beijar até o de amanhecer. Pois nessa festa que tem sorte é solteiro e ninguém vai me segurar. É hoje o bicho pega e ninguém é de ninguém. É hoje eu vou beijar, eu vou curtir. Se não aguenta a pele, leite dá o fora. Chupate lá e sai do chão. É. Quem tem sorte é solteiro. Nem dava preço com ninguém. Fechar até o de vencer. Pois essa festa que tem sorte é solteiro e ninguém vai me segurar. É hoje o bicho pega e ninguém é de ninguém. É hoje que eu vou fechar, eu vou curtir. Se não aguenta, bebe leite, dá o fora. Chicote vai estalar. Quem tem sorte é solteiro. Nem dá um preço com ninguém. É só beijar a noite inteira e nova filha de bombeiro. Só ficar. Solteiro, joga a mão pra cima. Gustavo Limão Viva. Quem tem sorte é sorteiro.